Carlos Azanha continua no Portimonense. Alberto Contador está elevado. E confira hoje, pela primeira vez, os resultados do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Handball, na edição de hoje do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits. De segunda a sexta-feira às 7h30 da tarde, Pop Hits. O melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Programa Os Melhores da Rádio. A Antena Web leva até si, todas as terças e quartas-feiras, pelas 19h, Os Melhores da Rádio. Desfrute de boa música e fique atento ao nosso momento de culinária. Quem sabe não lhe damos ainda uma boa ideia para a próxima sobremesa lá de casa. Os Melhores da Rádio. Todas as terças e quartas-feiras, entre as 19h e as 19h30, com Paulo Santos na Antena Web. A Rádio Antena Web é comunicativa e musical. Histórica e atual, pensativa e cultural, atrevida e surpreendente. Nós estamos assim. Somos a Antena Web, somos a sua rádio preferida. Obrigado pela sua escolha. Rádio Antena Web, sintoniza-te. Alberto Contador está ilibado das acusações de consumo de substâncias proibidas no ciclismo, neste caso o clenbuterol. E tudo aconteceu quando um teste antidopagem deu positivo após conquistar mais um troféu, o terceiro, no Tour de França no ano passado. O piloto espanhol disse desde o princípio que o clenbuterol teria certamente sido ingerido por carne contaminada, até porque a quantidade de clenbuterol encontrada em demasia era muito pouca, 50 picogramas apenas. O corredor tentou justificar-se e a FEC, a Federação Espanhola de Ciclismo, decidiu acolher as justificações del pistolero. Agora, a UCI, a União Ciclista Internacional, e a Agência Mundial de Antidopagem têm um mês a partir do momento que da FEC recebam a respectiva documentação para recorrer da decisão, caso não estejam de acordo. Alberto Contador viu posta em causa a validade sobre o título conquistado no Tour de França, uma das mais importantes provas do ciclismo mundial, no ano passado. Agora, com esta ilibação, para já não corre qualquer risco de que a vitória conquistou no ano passado lhe seja retirada. Mas o corredor, espanhol, poderá já voltar às provas. E já nesta semana viajará para o Algarve, onde amanhã tem uma conferência de imprensa agendada para as 18 horas. El Pistolero tem ainda uma participação no campeonato do Algarve em corrida. E no futebol, José Dias Ferreira comunicou ontem a formalização da sua candidatura à presidência do Sporting Clube de Portugal para as próximas eleições a realizar no dia 26 de março. José Dias Ferreira é, sim, mais um candidato à presidência do Clube Leonino e anunciou já um nome para vice-presidente de todo o futebol do Sporting Clube de Portugal, Paulo Futre. Diz José Dias Ferreira que este nome se insere na política de fazer regressar grandes símbolos do clube à casa. Paulo Futre já foi jogador de Sporting. Aliás, foi precisamente aí que iniciou carreira como sénior. E foi também nas escolas do Sporting que Paulo Futre se formou. Passou depois por Futebol Clube do Porto, Benfica, Reggiana, entre outros. Paulo Futre mostrou-se feliz com a possibilidade de regressar à equipa do Sporting de Portugal, agora como dirigente. Será preciso que Dias Ferreira vença nas próximas eleições do dia 26 de março. Dias Ferreira era presidente da mesa da Assembleia Geral, mas cessou funções para poder concorrer à presidência do Clube Leonino. Antenoeve do Esporto. O Clube Desportivo das Aves pediu uma reunião de urgência à Liga. O clube, que milita na sexta posição no segundo escalão do futebol português, perdeu no passado sábado frente à União Desportiva Oliveirense, em Oliveira das Meias. A falta de organização estará no motivo que levou a equipa a Vence a solicitar esta reunião de urgência para a Liga de Clubes. Diz Armando Silva, presidente do Clube Desportivo das Aves, que quem não se sente não é filho de boa gente. Pelo que pedimos hoje de manhã, uma reunião à Comissão Executiva da Liga para esclarecer algumas coisas. A nós exigem-nos tudo, aos outros não. Em fundamentações, Armando Silva foi muito escasso, adiantou apenas que, pelo menos um dos motivos que leva a equipa a solicitar esta reunião de urgência à Liga de Clubes, está relacionada com a desorganização no encontro que ocorreu no passado fim de semana, a contar para a 17ª jornada da Liga Orangina. A equipa do Desportivo das Aves fala em não organização desde o princípio, ou seja, desde a chegada da comitiva do Clube Desportivo das Aves, a Oliveira das Meias, até ao final do encontro. Mas Armando Silva não adiantou. No próximo domingo, às 11h15 da manhã, a equipa do Desportivo das Aves, sexto classificado, recebe o também bem posicionado Moreirense, num derby nortenho que promete muita emoção. No campeonato de basquetebol, realizou-se este fim de semana a 15ª jornada. Uma jornada que não contou com o clássico Benfica-Porto, pela participação dos encarnados na Taça Compal. Mas jogaram-se os restantes 5 encontros com os seguintes resultados. Alvanense 85, Iliabon 61, Ginásio 77, Cabo Madeira 71, Penafiel 74, Guimarães 67, Sampaense 62, Lusitana dos Açores 95, Barreirense 83, Académica 91. Ora, lidera a equipa do Porto com 27 pontos, em segundo a Académica com 26 e terceiro o Benfica, mas com menos um jogo, tal como o Futebol Clube do Porto. O quarto posto é ocupado pelo Vitória de Guimarães com 23 pontos. O 11º posto é ocupado pela... Aliás, o 10º lugar é ocupado pela equipa do Iliabum com 20 pontos. 11º Lusitânia com 19 e 12º Barreirense com 17 pontos. No hóquei em patins, realizou-se mais uma jornada, a número 18. A equipa do Benfica continua na frente, depois de vencer por 7-2 a equipa do Académica de Espinho. Vamos aos resultados de mais uma jornada. Oliveirense 9, Hockey de Barcelos 2, Académica de Câmara 3, Hockey Clube de Braga 4, Sporting de Tomar 6, Golpilhares 5, Porto Santo Sade 7, Limianos 1, Valongo 5, Física 3, Cascais 3, Porto 5, Benfica 7, Académica de Espinho 2 e Candelária 8, Juventude de Viana 4. O Benfica lidera com 49 pontos após 18 jornadas realizadas e faltando 12 para o final. Oliveirense é segundo com 48 pontos e terceiro o Futebol Clube do Porto com 46 pontos. O 15º posto é ocupado pela equipa da Associação Desportiva Limianos com 15 pontos e o 16º é o Académica de Câmara com apenas 11 pontos. No handball, vamos à 17ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, uma jornada que ficou marcada pelo choque frontal de 3 jogadores, 2 do Águas Santas, 1 do Futebol Clube do Porto, já aqui falamos do Wilson, que perdeu os sentidos, a 1 minuto do final do encontro. O jogador, como já foi aqui noticiado na passada segunda-feira, ou seja, ontem, está livre de perigo. E já recuperou inclusive a consciência e teve inclusive alta. Ora, vamos então aos resultados. 17ª jornada, Futebol Clube do Porto 29, Águas Santas 25, Belenenses 32, Académica de São Mamede 32, a Académica que desistiu da Taça de Portugal, iria jogar com frente ao Benfica e desistiu então da Taça de Portugal, passando o clube encarnado diretamente para as meias finais. Colégio das Sete Fontes 21, Chico Handball 29, Sporting da Horta 22, ABC também 22, Benfica 37, São Bernardo 22 e Madeira Sade 23, Sporting 25, aliás, ao contrário, peço desculpa, Madeira Sade 25, Sporting Clube de Portugal 23, bom, 23. Porto 47 pontos, Madeira Sade 44, tantos como o ABC que vai em terceiro e em quarto lugar a equipa do Sport Lisboa Benfica com 41 pontos. A equipa que vai em décimo lugar é o Académica de São Mamede, com 25 pontos. Décimo primeiro lugar é o Colégio das Sete Fontes, com 21 pontos. 12º e último, o São Bernardo, com apenas 18 pontos. Recordo que estamos a caminhar a passo de olhos para o final deste campeonato. São 12 equipas, portanto, são na totalidade 22 jornadas. Vamos, portanto, a 5 do fim. Antenoeb, Desporto. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, Carlos Azanha deixou ontem o lugar à disposição depois da derrota com o Rio Ave em Vila do Conde por 2-0. A equipa do Portimonense viu-se quase sem treinador. Carlos Azanha deixou o comando técnico ontem da equipa que atualmente é a última classificada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Só que hoje a direção do Portimonense Sporting Clube rejeitou o pedido de demissão de Carlos Azanha. Diz Fernando Rocha, em declarações ao jornal O Jogo, que não foi uma demissão, mas sim uma ação com muita dignidade, deixando que fosse a direção a decidir o melhor para o clube. O melhor para o clube é que Carlos Azanha continue. Diz Fernando Rocha que temos plena confiança no Carlos Azanha. A equipa do Portimonense, como disse, perdeu no passado domingo, frente à equipa do Rio Ave, em Vila do Conde, por 2-0. No próximo dia 19, a equipa de Portimão vai receber o rival do Algarve, Sporting Clube Olhanense. Na passada sexta-feira, o clube de José Arcanjo conseguiu um empate frente ao Sporting Clube de Portugal, enquanto os portimonenses saíram derrotados de Vila do Conde. E é assim que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Amanhã há mais. Até lá!